De repente eu vi os olhos que eu não tinha. De repente você chega toda minha. Eu confesso, não sabia o que sentia. Afinal de contas nunca acontecia. Qualquer coisa mais que uma azaração, curtição. De repente o seu beijo foi me dando o sabor que eu não tava esperando. Foi um xeque-mate, um beco sem saída. Foi somando, transformando a minha vida. A harmonia, a melodia, a canção. Dessa vez, meu coração vai se entregar. Dessa vez, vou colocar meus pés no chão. Dessa vez, no seu caminho eu vou andar. Dessa vez, dessa vez, dessa vez, o seu amor vai me guiar. Dessa vez, no seu sorriso eu vou buscar a alegria de viver, te amar. A alegria de viver, te amar. De repente eu vi os olhos que eu não tinha. De repente você chega toda minha. Eu confesso, não sabia o que sentia. Afinal de contas nunca acontecia. Qualquer coisa mais que uma azaração, curtição. De repente o seu beijo foi me dando o sabor que eu não tava esperando. Foi um xeque-mate, um beco sem saída. Foi somando, transformando a minha vida. A harmonia, a melodia, a canção. Dessa vez, meu coração vai se entregar. Dessa vez, vou colocar meus pés no chão. Dessa vez, no seu caminho eu vou andar. Dessa vez, dessa vez, dessa vez, o seu amor vai me guiar. Dessa vez, no seu sorriso eu vou buscar a alegria de viver, te amar.